visualizada direto, 143206, joga aqui. 206, completa aproximação, torno no 862. Torre 286, 14206, boa tarde. O 925 pode iniciar, o Tan já iniciou e vai posicionar lá no pátio 3. Guarde 107, boa tarde, prossiga. Aqui, Ciente. Confirmo se está recebendo transmissor tórico. Mais cedo a gente respondeu a chamada, umas 5 chamadas, não foi obtida resposta. Agora, novamente, confirmo. Aqui, o 10 e 12, no ajuste, 1 no 8, decimal 612, ok? Autorizado acionamento, reporte pronto para decolagem. Guarde 107. Autorizada a decolagem inicialmente com proa noroeste, aguardando transferência. Vento no 40 graus 089, 2012. É, Dourado, confirma. Redução 2309. Autorizado pouso, pista no zero, vento no 40 graus 089, ajuste 1012. Informa helicóptero decolando do pátio 4. Setor noroeste, interferir com este aproximação. Gente, pouso autorizado na pista 10, azul 4200. Vou considerar clareza 3 agora. Colo vindo ao com azul e mantendo separação, guarda 107. Se autorizado, a retaguarda do azul prossegue com proa direta do CAB. Ok, a retaguarda do mesmo, autorizado para prosseguir proa do CAB, chamando o controle 19.35, guarda 107. 107, visual, mantendo separação direto do CAB. Controle, guarda 107. Guarda 107, prossegue em condições visuais 500 pés, reporta sinal para pouso. Afirmativo, já livrou o tráfego do azul, está prosseguindo direto para o CAB e chamar nacional. Só confirmando esse azul que acabou de pousar, o 4206. Afirmativo. Muito obrigado. Azul 4206, solo 16, ao livrar direita, chame solo 121 no decimal 9. Ao livrar direita, 219, azul 4206. Então 3190, pode prosseguir descida para 2000? Estimativo está livre 2010, nível LF, reporte estabilizado, TAN 3190. 2000, reportaremos o estabilizado, TAN 3190. Estamos com 3 horas de prisão, fazendo ponto. 5219, chame Recife no 2600. 260, 5219, bandeira, obrigado. A bordo, alterna Campinas, 4 horas de trânsito. Segue o gol no ponto de espera 186, 12, o TAN 3145, bom voo. Seguindo o gol, TAN 3145, obrigado. Boa tarde, Gol no 925, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 60 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 60 graus, 08 nós. 3190 completa, aproximação, torre no 9862. Salvador, hoje também é 6143, como é que está? Assinamento 143, acionando identificação na Prodbox, procede 4000 pés, 1012. Ontem, 4012, hoje também é 1042. Salvador, ocean 3190, estabilizado IRS, 2 milhas de Simbra. Tá 3190, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, é o número 1 para pouso, Airbus para iniciar a corrida de decolagem, vento 140 graus 08, nós ajuste 1012. A sua escuta 3190. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 925, decolou na Arbor Elephant. Gol 925, contato radar, segura o 360, sai da Arbor. Até o 360, Gol no 925. Tá 3145, autorizada a decolagem, pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Decolagem 3145. Pista livre autorizado, pouso vento no 40 grau 08 nós. Autorizado pouso na 10, Gustan 3190. Da 3145, decola 23, controle 119, decimal 35. Controle 19, 353, 145. Controle Salvador, TAM 3145. 3145, contato radar, subida 380, após 2000, direto Leda. Sim, subida 380, após 2000, voa Leda, 3145. Webjet 6720, chame torre no 8612. Estabilizou 18612, vai chamar. Salvador, cordial boa tarde, Webjet 6720, baixou, chegou, final da 1-0. Webjet 6720, uma boa tarde, complete aproximação, aguardando informação de pista livre, número 1 agora para pouso, vento 140 graus 08 nós, ajuste 1012. A escuta para o pouso, 6720, descente 1012. Tá 3190, solo 24, livrar direito no 21 decimal 9. Direita 219, boa noite. Boa. Webjet 6720, pista livre autorizado, pouso, vento no 40 graus, 08 nós. Livre de pouso, a cabeceira é 10, Webjet 6720. Quatro, um, cinco, pátio três, tá livre, chame táxi. Autorizado Brasília, nível 380, via Pezulo 17. Decolada 10, curva direita, saída Arbor, após Elefa. Controle de Salvador, opera em 119, decimal 35, aciona 5137, Cotejo. O contestamento está correto. Quando pronto, chame posicionamento, confirmando o gate. Webjet 6720 no solo 27, livrar direito no 21 no décimo 9. Direito no 219, 6720. Salvador, boa tarde, objeto 6720, livrão. 6720, prossegue Alfa, reportando Antônio Juliette. Prossegue Alfa, reportando Antônio Juliette, objeto 6720. O 601, boa tarde, aciona identificação autorizada, bom, descida 050. Gol 925, Recife no 260. Gol 260, gol 925, muito boa noite, bom semana. Salvador, gol 825. Prossiga no 856, Recife, nós já temos aprovado 390, copia? Pronto, copia. Autorizado, nível 390 para Recife, via para o Esquite 58, decola da 10, curva esquerda, Fuca, Aru é a saída. O controle opera em 199.35, aciona 51135, com tese. Empresário 390 para Recife, colando 358 no colando da 10, destino da bandeira Puta Aru, aciona código 5135, o controle opera na frequência 119.35, o bom noite, né? A posição é a 2. Gente, quando pronunciou em posicionamento no 02. 96720 prossegue via Juliette para o 07. Via Juliette, portão 07, Juliette 6720. Prossegue via Pátio Índia e Alfa, ponto espera acima da torre, 1186, ajustado no 012. Pátio Índia Alfa, 3145 Recife, no 251. Recife, 251, 3 no 6143, via 2000 pés, ajuste 1012, está autorizada a final ILS, reporta estabilizada. Confirma, 6143. Via 2000 pés, ajuste 1012, está autorizada a final ILS, reporta estabilizada. Confirma, 6143. Via 2000 pés, ajuste 1012. Para o projeto Duna, reposta estabilizado 6143. Duna na prova, obrigado. Trip 5425, decola os 32, controle 119.35. Santa 935, porra. Controle, Salvador, 35415. Boa tarde. 54, no 5, boa tarde, contato radar, virou 220, direto Leda. 220, direto Leda, 54, no 5. Autorizado, estamos em táxi. Camarada, táxi. Para o 0501, voo 601. 601 no VTS via 2012, autorizado a final em LS, reporta estabilizado. 62, confirme para 4000, VTS via 2000 pés. Positivo, estamos via 2000 pés, voo no 601, 1002. Salvador, boa noite, mais outro, é o 3894. 3894, boa noite, aciona a identificação, voa direto TAP, descida 050. TAP 050, beleza. Caminhador LF, Oxa, 6143. Chama a torre no 862. 862. Siga. Ok, está autorizado, reporte iniciando. Zero, vento 120 graus, 089. Vem, nervoso, ouça, 6143. 7, autonomia de 3 horas, alterna Salvador. Taxia via Índia e Alfa, com temperatura no 86, estado no 012, no 856. Voo 156, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Voo ICNM 143, no solo de 41, no livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 219, obrigado. P01, chame torre no 9862. 9862, igual no 619. Salvador, ambiente 6720, informação Quebec, posição 7, copia Galeão. O 6720, Galeão autorizado, nível 360, via Antangelo 10, após segue a rota do plano, decola 10, curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle Salvador, opera em 119, decimal 35, aciona 5152, cotês. Galeão autorizado, 360 ao nível, Tazulu 10, decola da 10 com curva direita, da Elba Bridge, 119.35 no controle, 5152 no transponder, abilhante 6720. Correto, quando pronto, pushback, acionamento, chame no 07. Camará, obrigado. Ou chame 143, livrou. Livrou 6143, prossegue, táxi via Alfa, reportando para a Juliette. A Alfa vai reportar antes da Juliette, o 6143, ou chame, né?